Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Da 11 até as 7, da 7 até o H. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Do buraco para hoje, aí nem que chova. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Do Natal pro arrasto, do arrasto pro Sérgio Bar. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. O AB2 lá do Oeste Taquera. Os mano lá na 2 se ligaram na batida. Mandaram acionar, mandar um salve na rima. Não vou deixar por menos então, olha aí. Aumenta o volume que o som é esse aqui. Apelidado X, o MC da quebrada. Rima do boom, manda paulada. A leste é o tema, o leme é ter ideia, pá. Não chorar, Itaquera, eu gosto tanto dela. Ela está comigo, é minha área, é meu abrigo. Seja bem-vindo, vem fazer parte da banca. Troca um proceder de mundo e fica a pampa. Esqueça o drama, deixa o ferro quieto. Aqui não tem caô, você tá com os caras certo. O time é o plan, plan. Os mano tão avante. O AB2, paranoia delirante. Mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Segura a bronca que a quadrilha vai versar. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Se ligaram na batida. Eu vi uma pá de mina cantando de esquina. Não posso deixar quieto, não vou ignorar. Só por você, 4P fofa. Pode chegar, vem pra conferir. Só cachorra louca de responsa, eu mesmo vi. Dançando na batida, jogando a mão pro alto, cantando no refrão. Ficou chato, a baby look e rebolar. Sem atitude, aí não dá. Qualquer laia, de calça apertada, cabelo amarelo, não representa nada. Faz feio na quebrada, as minas sabem disso. Aí Patrício, para com isso, é mó indício. A banca quer saber, que porra é essa que hoje é você. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Segura a boca que a batilha vai versar. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Segura a bronca que a quadrilha vai versar. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Segura a bronca que a quadrilha vai versar. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Os mano, pou, as mina, pá. Coab 2 lá do